Olá, tudo bem? Olha, existem dois tipos de planejamentos para os quais vocês devem prestar bastante atenção. Um é o planejamento de processos e o outro é o planejamento estratégico. Como é que eles funcionam? Bom, no planejamento de processos, o que se faz é criar um sistema que permita com que o funcionamento das suas atividades se dê da maneira mais eficiente possível, com menos tempo e com menor esforço. Então, por exemplo, quando você define quais são as etapas do seu processo de maquiagem, por onde você vai começar, qual é o passo a passo da maquiagem, como você vai finalizá-la, isso é um tipo de planejamento de processos. O que se está fazendo aí é criando um sistema que permita com que a sua maquiagem seja feita da maneira mais rápida, menos trabalhosa e mais eficiente possível. Por isso que é planejamento de processo. Você está planejando um processo, um sistema. E nesse sentido é possível planejar tudo. Você pode planejar como vai ser o processo de atendimento dos clientes, como vai ser o seu processo de divisão de horários, como vai ser o seu processo do seu contato com os seus clientes de telefone, de WhatsApp, essas coisas. Você pode até fazer um processo de administração do seu dinheiro. Também é um processo. Tudo tem o objetivo de tornar as coisas mais rápidas, mais fáceis, com menos esforço, que as coisas sejam feitas quase de maneira automática. E por isso que você precisa planejar. Como é que eu vou fazer para as coisas saírem de uma maneira mais tranquila, mais natural, quase automática, tá? Então, isso é planejamento de processos. O outro tipo de planejamento é o planejamento estratégico. O que que é o planejamento estratégico? É aquilo que envolve as ações que você vai implementar para atingir certos objetivos. Por exemplo, você quer conquistar mais clientes. Aí você vai fazer um planejamento de como você vai fazer isso. Como que você vai fazer, por exemplo, para fechar determinados negócios? Você quer fechar negócios? Qual é o seu plano para isso? Quais são as ações que você vai implementar? O que você vai fazer para atingir determinado nível no seu trabalho? Tudo isso faz parte do planejamento estratégico. Então, quando você, por exemplo, define que vai promover o seu negócio para determinado público. Que meio que você vai usar, que instrumentos você vai usar, qual é o tipo de abordagem que você vai fazer, a forma como você vai se comunicar. Tudo isso faz parte de um planejamento estratégico, tá? É um tipo de planejamento que envolve uma estratégia para alcançar determinado objetivo. Veja que é um pouco diferente do processo. O processo é algo que você vai fazer constantemente, vai entrar no seu dia a dia. O estratégico não, ele tem um objetivo determinado. Objetivo e fim, certo? Então, que fique claro, porém, veja, que na vida profissional, os dois tipos de planejamento são essenciais, tá? Você precisa tanto criar sistemas que funcionem no seu dia a dia, que funcionem no seu cotidiano, como também ter estratégias para alcançar objetivos determinados. Então, sempre pense das duas maneiras. Como você vai colocar em prática o seu trabalho no dia a dia, por meio dos planejamentos de processos, e quais caminhos você vai usar para conquistar os seus objetivos por meio dos planejamentos estratégicos. Tá bom? É isso aí e até a próxima.